estamos aqui hoje para assinalar o início do investimento em beneficiação, melhoria da recolha e, obviamente, o objetivo também é o tratamento dos resíduos sólidos urbanos, neste caso a recolha seletiva, mas também em relação aos resíduos indiferenciados. Porque nestes 16 grupos que se vão ser instalados, temos 12 baterias que vão ter 4 contentores. 3 para a recolha seletiva e 1 para a recolha indiferenciada. Portanto, é uma opção estratégica dos municípios neste investimento que está a ser feito, de também implementarmos no sistema um quarto equipamento para a recolha indiferenciada. Obviamente que isso traz benefícios ambientais, traz benefícios em termos de paisagísticos, traz benefícios também para a cidade de Oliveira do Hospital e para os municípios onde os equipamentos vão ser instalados. São equipamentos de qualidade que, obviamente, vão beneficiar os nossos espaços urbanos. É um investimento muito grande, um investimento que tem a ver, desde logo, também com, não só com os equipamentos de recolha, mas também com os equipamentos de viaturas, com a modernização das centrais de triagem e todo o equipamento inerente ao tratamento dos resíduos e encaminhamento dos resíduos sólidos urbanos, neste caso, recolha seletiva também para reutilização. Vamos também reduzir os prazos de recolha. Obviamente, temos 14 viaturas que vão estar neste trabalho, nesta implementação deste novo sistema. Esta modernização é muito importante. Este salto quantitativo foi uma aposta forte da Associação de Municípios, mínimo que os novos equipamentos estarão em funcionamento no primeiro trimestre e alguns, eventualmente, no início do segundo trimestre de 2019, que vão proporcionar-nos aquilo que nós pretendíamos, aquilo que era o nosso objetivo. Mais qualidade, cumprimento de normas, de metas ambientais, mais rentabilidade e transformar os resíduos cada vez mais numa oportunidade e não num custo. Queremos cumprir, melhorar, dar mais qualidade, cumprir as metas ambientais, ou seja, contribuir para um ambiente mais saudável, para um ambiente que todos desejamos para os nossos territórios.